E Salvador, bom dia, Azul 4207, final, pista 1-0. Azul 4207, bom dia, ajuste no 014, vento 120 graus, ano 0 nós, atenta cabeceira de locada 380 metros, pouso autorizado, pista 1-0. Esta restrição, 1-0-1-4, livre pouso na 0 Azul 4207. Roma 094, visual com Embraer Azul, encontra sinal para pouso, pista no zero. Após a passagem do traço, autorizado, alinhar e manter pista no zero até a cabeceira deslocada 380 metros. Azul 4207, no solo 27, libera direito, chame solo em 21 decimal 1. 21, obrigado. Voo 1094, vento 120 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10. Autorizado, 1094. Salvador, bom dia, Azul 4207, livrou. Azul 4207, bom dia. Alfa. Desculpa, 03. Alfa e Juliette para os três, obrigado. Decolado aos 29, da presente transfere o controle em 1, 1, 9, decimal 3, 5. 19, 3, 5, 19, 4. Governo 767, Delta Tango, bom dia, autorizado acionamento, chave pronto para o táxi. Azul 4082, bom dia. Reporte passando externo, baixado e travado. Ajuste no 0 no 4. Reporta lá. Azul 4082, ajuste 1-0 no 4, vento 1-0 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista no 0, atenta a cabeceira deslocada, 380 metros. Positivo, atenta a cabeceira deslocada, está livre o pouso, 4082. Papa Romeo Índio, November Alfa. Reporte interceptando a final da 17 a 3 milhas na cabeceira. Portará a final da 17 interceptando a 3 milhas, November Alfa. Galeão autorizado, nível 360, no colo da pista no zero com curva direita, subida da El, Leda e Rumi. Intercepta o termo número 857 e prossegue conforme a rota. 5131, código transponder, 119, decimal 35, contra 8. Autorizado, Galeão, nível 360, decolagem da pista zero, curva direita, saída da El, Leda e Rumi, após o termo 857, conforme a rota. Transponder 1132, controle 1193. Correto, chama pronto, 1156. Chamarei, isso aí. Autotão, autorizado táxi, reporte próximo a papá, reporte na papá por ingresso na pista. Azul 4082 na sala 37, chama está 12, 1, decima 1. 2, 1, 1, boa. Ô, chamador, fonte azul 4082, bro. Azul 4082, bom dia, Alfa Juliette, 201. Alfa Juliette, 201. November Alfa, autorizado pouso pistão no 7, o vento 1,00 graus, 09 nós. Livre pouso no 7, November Alfa. Uma viatura está na frente da pé. Já chega, tem condições de manter o canal 8? Chileza 1211, a frequência 1211 no solo. November 767 Delta Tango, mantenha a posição, aguarde instruções para ingresso na pista, informa o tráfego a uma milha da cabeceira para pouso. Liga na escuta, tô rindo. Prossiga-me, tá na escuta? Prossiga-me, não, tá feio, tá na escuta? Siga na taxi hotel, tá na escuta, tô indo. Índio November Alpha, no Solas 40, efetue backtrack, pátio, X-ray Oscar, ao estacionar frequência livre no pátio 4. Índio November Alpha, Centro, Weller 767, Delta Tango, autorizando ingresso na pista, tenta ao 6 na Charlie 150, taxiando agora para estacionar o 74. Reporte alinhado e pronto, pista no 7, November 767, Delta Tango. Cruzamento da 1-0, vai prosseguir próximo a Taxway Delta, está autorizado o cruzamento. É, na escuta permanente e mantém a distância de segurança, ok? 50 metros da pista 1-0, estou com aproximação para o pouso. Estou visando para a viatura, pista livre, vai prosseguir na Taxway Alpha. Pátio 3, Ciente, tá livre prosseguir via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Pouso autorizado, pista 1-0, tenta cabeceira de locada 380 metros. Atenção, pouso 1-0, tenta cabeceira de locada, gol 1-9-2. O canal 8, na verdade, tivesse um rádio portátil. Mantenha a posição, aguarde instruções. November 767, Delta Tango. Vitor Cadalto, bom dia para você. Constante, Vitor Cadalto. Segue o 7 Delta Tango, vento 090 graus, ONU 09, decolagem autorizada, pista 17 no peixe da água. Correto, 329, sempre foram prontos, estacionamento. Chamar quando pronto, está 3295. Uno, Uno 62, no solo as 46, libera direito, chama solo em Uno 21, décima Uno. 221, Uno, Uno, Uno, Uno, Uno. Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10, gol 9-6. Torre Salvador, November 767, Delta Tango, na rua. Ainda mais escuta da torre, 119, sinal 35, Delta Tango. Obrigado. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, bom dia, número 2, corta agora em frente. Confirma sobre o João, a princípio de com sua porta paralela? Pátio 5. Quem rima? Temos que ir para o seu centro de onde? Autorizado voo local, RMAR, a princípio sobre o voo paralelo, posto Pito Sul, 500 pés AGL, do colono da RMAR, com proa sul, 0137, código transponder, 119, decimal 35, controle. Desabordo, ajuste no 014, chama agora a torre 118, decimal 95, pressionamento de colagem, 8 da Delta. estacionamento, são 4 para pushback estacionamento. 15, como é livre, puxa, chama táxi. Papá Romeu, papá Juliette, papá Procópio. Alerta autorizado, nível 4045, no comando da 17, curva na direita no corredor Axé, a princípio inscrito ao número 7, ao farol da barra, liberação do controle. Aciona o código de telefone 01-21-119, decimal 35, controle. Encontra? 04, ajuste agora no 04, chama o e o número 895, tracionamento do carro, o papai de leste papai. Número 10, você confia? Eu falo com o ônibus autorizado, nível 220, eu colo da 17 com curva direita, subida da El, transição coral. E 1017, isque 1, decal 15, sai conforme a rota. 5141, código de responder, 119, decimo 35, controle. Torre, Salvador, Xana 6200, final, onda. Xana 6200, ajuste no 0 no 4, vento 120 graus, 109, 80 cabeceira deslocada, 380 metros, pouso autorizado, pista no 0. Pouso no 0, ciência da retenção 6200. Papá Juliette, papá, reporte para o ingresso na cabeceira no 7. Serra Tango Delta, Tony. Serra Tango Delta, autorizado, falamento, chave pronto para o táxi. Sua, 1-1, no mesmo correto, já acessou, prepara com o Jerônimo, de copo. Copo. Romeu Vitor, Hotel Delta. Gente, decolagem a critério, vento em Salvador, 120 graus, 110 nós, reporte fora do solo, Vitor, Hotel Delta. Direita Índia, ponto de cara, torno 9, decimal 95, ajuste é 10, 14. Vitor, até o Delta, confirma então, fonte. Proa Whisky, tem que ser com a 10. Gente, Vitor, até o Delta, informa o ajuste no 0 no 4, reporte o eixo da pista 10 livre, da final da pista 10 livre, o Vitor, até o Delta. Está decolado com Proa Whisky, senhorita, ambas as pistas livres. 02 livre, chama o táxi. Chamada para o táxi, 3, 2, 9. Xana 6200 no solo 55, Xana 1211, obrigado. 1211, boa. Foi Salvador, boa. Tempo, Xana 1211, Hotel 556, mantém com a espera das instruções. Espera agora. 602, solo voltando. 9302, solo voltando. Mais conta pra cima, 9302. 9302, autorizado João Pessoa, via, saída Conde. Decola da 10 curva esquerda, nível 170. Código 5134, controle 1198. Obrigado. Professor, nível 170, saída Conde, decola da 10 curva à esquerda. Decola 5134, controle 5198. 5136, 5136, código 9302. Mario Matheus, pistola 0, tenta aparecer o deslocada. Romeu, a página da Escopá, decolado 57, chave controle em 119-35. 119-35, Papá Juliette de Papá. Bono 556, vento 1-10 graus, 1-0 nós, decolagem autorizada, pistão 0. Decolagem 0, bono. Prazer. Papá Romeu Serra, Tango Delta, autorizado, táxi, reporte na taxiway, papá para ingresso na pista. Dan 3895 para o táxi com 172 a bordo, 4 horas de autonomia alternativa ao Galeão. Direita Índia, ponto de espera, estou vindo no meio do decimal 95, ajuste no 0, no 4, tá 3895. Problema no 4, direita Índia, ponto de espera, 3952, tá 3895, obrigado. Controle em 119, decimal 35. 1935, gol 556, bom dia. Serra Tango, mantém a posição agora de coordenação. Alô, Serra Tango Delta, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado, bem pronto. Papá Romeu, Serra Tango Delta, confirma em transporte de ferro. Excelente. Senhor, prossiga. Só um minutinho. Victor Charlie Hotel. Estamos delta autorizado a decolagem, pista no 7, o vento 100 graus, 10 nós. Isso, o Tchelli Hotel, informa que o vento é 1 centena, 90 nós, decola da 35. Sim. Gente, então decola da 35 na saída Momo. O restante da autorização permanece. Para acionamento, táxi de decolagem vai chamar a torre. Vai chamar a torre 1-8-95. Confirma só o POB. Confirma só o POB, o Victor Charlie Hotel. Gente, então torre 1895, ajuste 1014. Na 3895, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. 3895, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Papa Romeu Serra, Tango Delta, decolado 03, chame controle em 119, decimal 35. 935, Serra, Tango Delta, bom trabalho. 119, 35, controle. 5112, controle 119, decimal 35. Gente, eu vou coordenar com o controle porque na sua rota tem direto Frotti. Compreende? Vou coordenar com o controle. Até lotar, decola da 35, o restante permanece. Torre 1895, ajuste 1014. 167, aguarda só um minutinho, corta. Posso morar esse plano de voo? Oh, 542, decolagem. Você tem que ser uma DGA, porque na verdade você leva para 1445. Ciente, eu vou verificar se você tem alguma CHG ou DLA. Aguarda só um minutinho. Tá. Confirme a Gol 2005. Confirme a Gol 2005. É, desculpa, é 2067. 67, aguarda só um minutinho. Estou aguardando a liberação do controle. Tá, 3895, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1000 graus, ano zero mais. Autorizando a decolagem, pista no zero, tá, 3895. Colada 08, chave controle em 119, decimal 35. Controle agora, decimal 35, da 3895, obrigado. Doutora, siga-me na escuta do solo. Delta mantém a posição, na taxa Delta mantém a posição e aguarda o cruzamento. Confirmando a injetora, follow me, injetora siga-me, confirmando, está autorizado o cruzamento da 1028 até a hotel, parte militar, autorizado o cruzamento em via Delta, injetora siga-me, autorizado o cruzamento. Sete, graças a Deus, boa tarde, sessão 3, que está aqui. 07 no 03, está ali puxando táxi. Táxi para 3, Estando externo, baixando para o 962. Gente, Lula 962, eu entro 1-1-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0, tenta cabeceira deslocada, 380 metros. Gente, da cabeceira deslocada, tem livre pouso, 1-1-9-62. Aguardo minuto 4 número 2. Salvador, bom dia, boa tarde, o Xanene é 203, com ação alta, para autorização. É 203, é o número 3, aguarda um minuto, copo. Boa tarde. Gol no 962, no solo 112, libera direito, chama solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, gol no 962, boa. Tá pronto, cópia. Pronto, cópia, 2, 1, 1. Autorizado Guarulhos, via nota do plano de voo. Seu nível 360, na saída da El Leda Motiva. Decola da 190 direita, 5174 código, 119, decimal 35, controle. Autorizado, controle, Guarulhos, ponto, confirmação, no nível 360, da El Leda Motiva. Decola da 190 com a primeira curva direita para a decolagem, está na 5174, 1935, graças ao gol 2067. Correto, chama pronto. Pode. Azul 4207, pronto, táxi. Com 4 bordes, 4 horas de beira, até 907, direita, Índia, ponto de espera, turno 95, 95, 95, 0, 0, 3. Só no bom dia, voo 1962, a Alfa, o cruzamento da Econ. O aeronave chamou? 962 no pouso. 962 Alfa e Ponte Chico, seu Juliette. Reportará a sua Juliette, voo 1964. 1864.4 864.4 autorizado. Autorizado Maceió, via Pepes Luna 7, restante conforme. 350 nível. Saída Puca, Jean Maracaju, decola da 90 esquerda, 5157, código 1935, controle. CO 350, via Pedro 17, Saída Puca, Jean Maracaju, 157, o transponder e 119,35, controle, boa noite, 64. Para Ilhéus. Via Golfo 677, nível 180. Decola para 10 por banda direita. O código é 5150 e o controle esperando na frequência 119.35. A saída é a Coral, foi paga na autorização. Coral, Golfo 670, 180, saída a curva direita, 5150, chama pronto 01. O Xanem 2213.4. Pronto, conta. Autorizado Galeão via, Alter 9857 Moço, 360 nível, Jael, Lida, Irúnia, saída, decola da 10 direita, 5144 código, 1935, controle. Poder confirmar o código? 5144. Autorizado 360 Galeão, Alter 9857 Moço, é da Jael, Lida, após Irúnia, 5144, contração 1935, controle, Xanameia, 203. Chama pronto, portão 612. Para. Torre Salvador, 208, está na prova de rotatória. Olimpo 08, reporta a perna do vento da 10, número 10, ajuste na 013. Reporta a perna do vento, 8208. 4207, vento 120 graus, 099, autorizada a decolagem no 01. Decolagem no 0407. Para Fortaleza autorizado via Momo, Frutiga, Pesoluno 9, Bangu, Abocu, restante conforme. Nível 330, na saída Momo, transição Fruti, Momo, código Fruti, decolando da 10, esquerda. 5111, o código, o controle é 119, decimal 35. Chama pronto no Paz 3, viu? 9819. Chama pronto. Eita, sério? Será que você tem 05, tá livre, chama o táxi. 1864, coordenando com a equipe de sol, manda efetuar simultâneo com a aeronave azul, que está no 01. Simultâneo com a aeronave azul, 01, voo 1864. Salva 2, 3, 2, 3. 08, com curva pela direita. Pela direita, 08. Boa tarde, Azul 4076. Boa tarde, check trem autorizado, pouso pista no zero, deslocado 380 metros, vento 110 graus, 09 nós, informa por 3 e espera no setor norte. Agente do tráfico e agente da restrição de pista, Azul 4076, livre pouso. Abaixar para lá. Vento 110 graus, 10 nós. Tango Índia Bravo, boa tarde. Continua a aproximação, reporta final para Irmã. Informa o P3, 1 número 10, em espera no setor norte. Continua a aproximação, prossegue o final, chama na final da Irmã. O Tango Índia Bravo. Olimpo 08, informa o helicóptero, setor noroeste, aproximando para Enrimar. Reporta visão com Embraer na curta final da 0. O CRT recebendo aqui então a perna do vento, vai reportar visual Embraer na final. A máxima melhor, 3 horas e 30. Você meu 9302, chamou para o táxi? Afirmo, 9302. Poderia repetir as informações? Autonomia de 3 horas e 5, a perna Marcelo, 4-3, agora. Hoje está visual com Embraer Nacional.

Pastor 32 na escuta pra cópia? Pastor 32, autorizado Maceió via Golf 677, restante conforme, nível 090 na saída Conde, decola da 90 esquerda, o código 5065, o controle 199 decimal 35. Confirmando, está autorizado o táxi até o hotel, reporte pronto. O ajuste é 1013, a manter o ponto de parada do hotel.